decide abençoar um filho seu. Não há maldição que impeça a mão do Senhor. Pode vir o que vier, que nada lhe atinge em sua morada. E assim você continua sendo um grande vencedor. Quando ele ama, ele cuida, pode acreditar. Os seus olhos guardam, não descuidam, onde quer que for. Um exército de anjos acampa ao seu redor, e todo mal espanta. E assim você continua sendo um grande vencedor, caminhando sobre as mãos do Salvador. Quando Deus decide, Deus levantando o seu trono para te ouvir, abre o céu na mesma hora para te servir. O milagre acontece, pois a mão de Deus está lutando a seu favor. Você continua sendo um grande vencedor, caminhando sobre as mãos do Salvador. Quando Deus decide, Deus levantando o seu trono para te ouvir, abre o seu.